do hotel, que aí é Brasília. Bom dia, com licença, autorização para o banco da posição 7, para a posição número 5 do Pachon. Preciso no hotel, autorizado em início, reposto no término da revisão. Ok, obrigado, reportará. conditions for push and start up the gate 11. Ascension 1911, clearage to push back and set up, come back to taxi. I will call you when I ready to taxi, 1911. Paulo Salvador, está mais um do Lotel, informa o centro do Evox. Muito obrigado, bom dia. Está mais um do Lotel, frequência livre, bom dia. Mission 1911. Mission 1911, sorry, approve a taxi to 1 point, runway 10 via India. Their tower 118 is now 95, altimeter 71013. Move. Taxi by India, I'm not sure, number 10, approach that tower, 118.95, 1 Hello, tower now 1911, on here, on short runway 10. Canal 1911, clear, party count from runway 10, wind 100 degrees, 079. Line up and take off, now 1911, runway 10. Bom dia, só tem autorização para Jesus Motor aqui na posição 5, já autorizado pelo Israel. Mike isolou até o centro de giro de motor, marcha lenta, na posição 5, reporte no término. Ok, reportar no término, Mike isolou até. Salvador de Partiu Argentina, 19011, bom dia. Dial departure and climbing to 360. 360, dial departure. 360 and dial departure, Argentina, 19011. Argentina, 19011, airborne at 08, call departure 120.8. Informação Charlie Confere, São Paulo 320, copia. 9551 autorizado em São Paulo, decolou 10, após conforme rota, decola da então, nível 320. Decola da 10, primeira curva à direita, segue peixe de saída da El, Leda Motiva. Aciona 5103, controle 120, decimal 8. Então, 9551. Cotejamento correto na posição 14, reporte pronto. Cinco, cinco, uno, na posição 14, abaixo para o início. Salvador, bom dia, comandante 2 de ponto, uma posição de autorização. Então, 9, 5, autorizado, se tiver treinamento, abaixar aqui. Sabado Departure Argentina 19011 crossing 090 to 360. Is it possible to fly direct Sierra Golf Romeo? Stand by one. 19011, thank you. Peixe de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5104. Controle 120, decimal 8. Fechando a minha 251, cotejamento correto. Importou minha dúvida, reporte para que estiver em funcionamento. 0551, autorizando táxi, até o ponto de espera da sistema 0, via parte 1 ainda. Ponto de espera, chame todo, 118, decimal 95, ajuste na 013, meu voo. Salvador, bom dia. Tá, nossa, que ficou no plantão, pode dar uma zero. Ficou no bom dia, linha de cola, pistona zero, vento 110 graus, 079. Salvador, Mike, pelo hotel, concluiu o giro de motores aqui na posição 5. Muito obrigado, bom trabalho. Mike, pelo hotel, boa noite. Bom dia, tá 9551 na decolagem do Dael, pode falar. 9551, no contato com o radar na decolagem que você serve Dael transformativa para o mesmo de voo 320. Autorizado direto Leda, o pode falar? Autorizado, voo direto Leda. Leda, muito obrigado. chama agora o centro de Recife, 128, decimal 35. Caso negativo, 125, decimal 1. 128, decimal 1. Fechando a minha 251, autorizado a reportar. O 7490, controle Salvador, acende a identificação de prazer, chegada a Mário para o número de voo 050, gente, só tem a soma 093. Autorizado, direto na Vitor 3000, eu vou 7490. Na minha 251, autorizado, tá? Até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 no Índia. Ponto de espera, por 118, decimal 95, ajuste na 0, na 3, no voo. Bom dia, estou mostrando o curso Delta, Autorizado Guarulhos, Pepsi 010, após Taubaté, nível 340. Decola da 190, primeira curva direita. Segue saída da El, Leda, Mótiva, Arcana 5111, controle 120, décimo 8. Tana 3399, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback funcionamento. Voo 3490 autorizado para o segmento terminal, sexta para 2.00 pés, altimetro 1093, reporte isolamento. Nível 5-1, bom dia. A linha e decola, pistão 0, vento 1-1, 0 graus, 07 nós. 251, decolar 237, controle 120-29, bom voo. 208-25, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Xenar 6251. Xenar 6251, contato radar na decolar, se você está da Léo, transição ótima, para o nível de voo 360. Léo, Leda Morte, para 360, 6251. Chanel Oscar, nos vemos em Yank, bom dia, prossiga. Posição 03, confirme. Gente, meia dúzia, o Chanel Oscar, nos vemos em Yank, autorizado, início. Reporte para ingresso, em parte principal. Bom dia, informação Delta, autorizado Guarulhos, ZZ010, após com rota, nível 300, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Motiva, aciona 5120, controle 120, decimal 8. Treinamento correto, meu nome, reporte pronto. Do 7490, chama agora a torre 118, décimo 9. 2795, 790. Oi, Salvador, boa noite, com 7490. Boa noite, 7490, boa noite. Autorizado, pista na 0, vento 110 graus, 07 mais. Depois, pista na 0, com 7490.